I'm going to conjugate the other meaning of the verb to be, which is the Portuguese verb estar. Eu estou. I am. Tu estás. You are. Ele ou ela está. He or she or it is. Nós estamos. We are. Vós estáis, you are. Eles ou elas estão, they are.